Ficheiro 7, página 59, novo capítulo. O aeroporto, tão diferente do aeroporto das tardes de domingo em que o pai nos trazia para vermos os aviões. Há centenas de pessoas à nossa volta. Centenas ou milhares, não sei. Nunca vi tanta gente junta. Nunca vi uma confusão tão grande. Tantas malas, tantos caixotes, tanto lixo, lixo, lixo e mais lixo. Nesses domingos, o aeroporto era silencioso. O chão, tão limpo, que até dava pena pisar. Era bom vir ao aeroporto. Até era bom ouvir o barulho dos aviões. Não havia esta gente toda, este barulho que não para. Parece que a minha cabeça vai explodir. O jipe desaparece depois da casa da Editinha. Estou cansado. Nunca estive tão cansado. Não me quero sentar. Não me posso sentar. Quer dizer, se quisesse, podia sentar-me no chão. A mãe não se ia importar. Desta vez não. Desta vez a mãe não ia dizer: "Isso não são maneiras, já não és nenhum garoto." Não ia dizer: "Estás a sujar as calças, não penses que consigo tirar essas nódoas." A mãe não se ia importar. Tantas pessoas sentadas no chão à nossa volta, não estão preocupadas com nódoas nas calças. Não se importam de chegar à metrópole com nódoas. As mãos do pai amarradas atrás das costas. A mãe nem sequer dá conta que a minha irmã, com o vestido azul clarinho que trouxe, que má ideia trazer um vestido azul clarinho. A mãe nem sequer dá conta que a minha irmã está sentada no chão, encostada à parede, os caracóis louros desmanchados contra a parede. Uma rapariga tem de ter ainda mais cuidado do que um rapaz. Tem de se comportar de outra maneira. Se uma rapariga fica falada, ninguém a quer. Vamo matar-te com tua arma e tua bala. Estamos aqui há quase um dia. A mãe está sempre a olhar para a porta do aeroporto, mas o pai não chega. Não há mais nada a fazer senão esperar. Esperar o pai e esperar a nossa vez no avião para a metrópole. A poeira demora a sentar. Preferia que o tio Zé se fosse embora, mas o tio Zé não sai daqui. Quer ter a certeza que embarcamos. Deve ter medo que voltemos para casa. Deve ter medo que os vizinhos pretos queiram vingar-se de nós, por pensarem que sabemos do carniceiro do Garrafanil. Ou que o jipe com os soldados volte para buscar-nos. Que voltem por nós. O tio Zé tem razão. Quer voltar para casa e esperar lá pelo pai. A balalaica branca do pai, ensopada de sangue. A mãe agarra-se outra vez ao tio Zé. Leva-nos para casa. E o tio Zé: "Não pode ser, mana. Tens de apanhar o avião e ir embora com os teus filhos." A mãe não quer compreender o que tio Zé diz. Vai repetindo: "Leva-nos para casa." Ou então: "Vai buscar o Mário. És amigo daquela gente. Fala com eles. Traz-me o Mário." O isqueiro Johnson vara flame caído ao pé do canteiro. O tio Zé tenta sossegar-nos. Tenta sossegar a mãe. Diz que o nhanhé foi tratar de tudo. Os pretos vão perceber que estavam enganados e vão libertar o pai. Os pretos são justos. Às vezes enganam-se, mas os enganos podem ser corrigidos. O tio Zé diz que podemos ficar descansados. A mãe, de braços caídos, no fim da rua. Também há pretos aqui. Pretos vindos de todo lado, descalços e sujos. Pretos fugidos dos quimbos, com medo da guerra. Até os pretos querem ir para a metrópole. Um tropa chama aos passageiros que vão embarcar no avião que acabou de aterrar. Ainda não é o nosso avião. Mas o tio Zé avisa quando chegar a nossa vez. Têm de ir. O meu coração bate mais depressa e mais forte. Como se o tio Zé me tivesse ameaçado. Quando chegar a vossa vez, têm de ir. O sangue do pai no asfalto. Temos de esperar pelo Mário. A mãe para o tio Zé. Não posso deixar cá ficar o Mário. E para nós, não podemos deixar cá ficar o pai. A mãe, sem tirar os olhos da porta do aeroporto. Assim que o pai entrar, a mãe dá conta. Mesmo com esta beirafunda toda, dá conta. A mãe também viu logo o pai quando chegou no Vera Cruz, apesar de tanta gente no cais, apesar de não pareces tu, os vasos da escada tombados. Só se pode levar uma mala por pessoa. Quem trouxe bagagem a mais tendia deixar aqui. As coisas ficam espalhadas pelo aeroporto, coisas por todo lado. Não trouxemos nada a mais, saímos à pressa. As malas ficaram por encher, tanto para levar, e afinal tivemos de fechar as malas à pressa e deixámos quase tudo. O pai metido à força no jipe. A mala do pai ficou na sala. Devíamos ter trazido a mala do pai. Já entregámos as nossas. Só temos connosco os sacos da TAP que o pai trouxe. O pai trouxe um saco de viagem para cada um. Chegou ontem a casa, orgulhoso com os sacos. Foi difícil arranjar, mas consegui. As mãos do preto no braço do pai. Nunca pensei que fosse assim. Imaginava-nos a apanharmos o avião, como víamos as outras famílias fazer nos domingos, em que o pai nos trazia ao aeroporto. Não estaríamos tão sorridentes como as pessoas que avançavam a pé pela pista a acenar. Mas não havia esta gente assustada à nossa volta e o pai estava connosco, a minha irmã, sem conseguir descer as escadas. O pai já devia ter chegado, não percebo. Se o tio Zé tem a certeza que o Nhenhé convence os pretos a libertarem o pai, porque é que tivemos de sair de casa tão à pressa? Porque é que o tio Zé teve de conduzir àquela velocidade? Porque é que estamos aqui em vez de estarmos ao pé do pai? A pirata a ganir com o pontapé do preto. Uma criança começa a gritar. O barulho das pessoas, o barulho dos motores dos aviões lá fora, os gritos da criança. A minha irmã nem sequer desencosta a cabeça da parede, mas a mãe fecha os olhos e faz um gesto esquisito. Não é como quando vamos aos ajuntamentos. É como se os gritos da criança a magoassem. Aqui ainda há mais gente do que nos ajuntamentos, mas nem o Sr. José nem o pai estão cá. Tenho medo, mas é um medo diferente do que tenho nos ajuntamentos. É a nossa vez. Os olhos aflitos do pai. É a nossa vez. O tio Zé acabou de dizer. É a vossa vez. Olhamos uns para os outros, assustados. O tio Zé sem responder. Quando a minha irmã pergunta, e o pai? Os pretos a rirem quando o jipe arranca. Venham. O tio Zé abre os braços para tentar levar-nos. A mãe finca os pés no chão, abraçada a si mesmo. O Mário ainda não chegou. Tenho de esperar pelo Mário. A arma do pai nas mãos do preto. O tio Zé empurra-nos. O Mário vai depois, mana. Se perdem a vossa vez, nunca mais saem daqui. Não vês esta gente toda à espera de lugar? Não podem perder a vossa vez. O tio Zé, sem ligar ao que lhe digo. Não podemos deixar o pai sozinho. A arma do pai apontada à cabeça. O tropa manda-nos avançar para a pista. O avião está à nossa frente, enorme e brilhante. Gente e mais gente até o avião que vai levar-nos. As escadas do avião estão descidas. A mãe a correr por dentro da poeira que não assenta. Página 65. Novo capítulo. Então, a metrópole, afinal, é isto. Sejam muito bem-vindos a este hotel. Façam um favor, entrem. Podem sentar-se nessas poltronas. É o meu escritório. Estejam à vontade. Aqui no hotel, todos querem ajudar. Chegaram a bom porto. Sei pelo que estão a passar, mas infelizmente não são os únicos. Não se preocupe com as malas, minha senhora. O recepcionista toma conta delas. Será uma conversa breve. Sei que estão cansados e não quero demorar-vos. Foi uma viagem longa, longa e difícil, imagino. São circunstâncias terríveis. Mas não está ao alcance da nossa vontade mudá-las. São tempos conturbados. Estamos todos a tentar fazer o nosso melhor. E estou à vossa disposição para ajudar no que puder. Mas, antes de mais, quero dar-vos as boas-vindas, enquanto diretora deste hotel. Terão reparado que é um hotel de 5 estrelas. E garanto-vos que merece cada uma delas. Não sei se já tinham vindo ao Estoril. Tenho a certeza de que vão gostar. Muitos dos que têm chegado dizem que lhes faz lembrar Luanda. Não sei, nunca lá estive. Quem sabe, um dia. Esta zona é muito procurada pelos turistas e estamos na época alta. Mas não podia deixar-vos sem teto. Tem de se ajudar quando é preciso. Foi por isso que disponibilizei o hotel, à exceção do último piso. Esse continua reservado aos hóspedes. Não que não vos considere hóspedes, mas, como compreenderão, encontram-se numa situação diferente. Por muito gosto que tenha em ajudar-vos, não poderia fechar o hotel aos clientes habituais. Minha senhora, dou-lhe a minha palavra de que o recepcionista toma conta das malas, pode estar tranquila. Compreendo o seu nervosismo. Não deve ter sido fácil ter vindo sozinha com dois filhos. Tanto melhor, um pai faz muita falta e nestas alturas então nem se fala. Ainda bem que virá em breve. Sei que não serve de conforto, mas há muitas famílias separadas como a vossa. Infelizmente não são os únicos. Temos de ter fé em Deus. Só a fé pode salvar-nos nestes tempos conturbados. As provações de Deus tornam-nos mais fortes. E tem sorte, já tem os seus filhos quase criados, uma mulher e um homem prontos para ajudar. Tenho a certeza de que tem aqui uns jovens educados e respeitadores. Basta olhar para eles. Mas explicava-vos que não posso fechar o hotel aos hóspedes normais. Tenho hóspedes que vêm cá passar uma temporada todos os anos e claro que não poderia recusar-me a recebê-los. Há reservas de estrangeiro que já foram feitas no princípio do ano. Como compreenderão, esses hóspedes não podem ser incomodados. É um hotel de 5 estrelas. Os hóspedes têm de ser tratados de acordo com o que pagam. Não pode haver barulho, não pode haver qualquer espécie de confusão. Não, minha senhora, não percebeu bem. Não é que aches que não se sabe importar. Não estou a dizer nada disso. Ninguém nasce ensinado. E o que não se sabe tem de ser aprendido. E há hábitos que mudam de sítio para sítio. Agradeço-lhe que não me fale assim. A senhora está nervosa, é compreensível. Mas peço-lhe que se acalme. Sei perfeitamente que não viviam na selva. Longe de mim chamar selvagem a quem quer que seja. O que se está a passar neste país também não é exemplo para ninguém. Aqui no hotel há regras que têm de ser cumpridas. Sem regras não nos entendemos. É só isso que quero dizer, seja num hotel, seja num país. Sim, já me disse que tudo o que tem está naquelas malas, mas não se preocupe, ninguém lhe mexe em nada. As malas estão a cargo do recepcionista e estão em segurança. Estão no bom hotel. Muito bom, aliás. Diria mesmo no melhor hotel, se me for permitida a vaidade. No meio do azar, ainda tiveram sorte. Há famílias instaladas em parques de campismo ou em pensões miseráveis. Ao menos calhou-vos um hotel de luxo. Nem todos podem agradecer a Deus pelo mesmo. Devem ter visto aquele mar de gente no aeroporto. Eu nem queria acreditar quando estive lá. Uns familiares de meu marido vieram de Moçambique e fomos buscá-los. Infelizmente não acontece o mesmo a toda a gente. Há pessoas a quem a família vira as costas. É bem verdade que quando se precisa é que se vê com quem se pode contar. Tem havido tanta desilusão. Claro, há os que não têm cá ninguém. Já os pais, os avós, tinham nascido em África. Não sei se é o vosso caso. Isto para não falar-nos de cor. Esses coitados é que não têm a quem recorrer. Tem sido uma desgraça. Ainda não pararam de chegar pessoas. E ainda há tantas para vir. Aviões para cá e para lá, dia e noite. Se os estrangeiros não tivessem emprestado os aviões, nem quero imaginar a mortandade que tinha havido. Não tem importância, pode interromper-me quando quiser. Se minha senhora as guias que vos passaram, ficam comigo. Deixe ver. Parece que está tudo em ordem. Aqui para o hotel não precisam de mais nada, mas devem ir ao Yarne tratar do resto. Agora está calor, mas o inverno é frio e vão precisar de roupas bem mais quentes dos que as que lá usavam e muitas outras coisas. Há bastante gente a ajudar, as igrejas, os serviços de beneficência. Desculpe, minha senhora, sei que não está a pedir nada. Não chamei pedinte a ninguém. Não ponha na minha boca palavras que não disse. São gente trabalhadora, não duvido. Mas acontecem coisas más a toda a gente. Não é vergonha precisar. Os que precisam também têm de saber receber. São tempos conturbados. Voltando ao que interessa, já perceberam que, com tantas pessoas necessitadas, temos de acorrer ao maior número que pudermos. Por isso, não tenho outra alternativa senão aceitar mais pessoas por quarto do que seria expectável. Estou certa de que compreendem. Terão de ficar os 3 no mesmo quarto. Resolvemos isso depois, minha senhora. Quando seu marido chegar, podemos considerar 2 quartos, mas até lá têm de ficar os 3 no mesmo quarto. Tenho a certeza de que prefere ficar mais apertada e saber que não há ninguém ao relento. Temos de ser uns para os outros. Estou a fazer o melhor que posso e sei. Repare que há um grande esforço nesta ajuda. Não estou a falar só de mim. O pessoal do hotel é o mesmo. E o trabalho quadruplicou. Não tenho condições para contratar mais trabalhadores. Por isso peço também a vossa colaboração. Quanto mais nos ajudarem, mais vos podemos ajudar. São tempos conturbados. Tenho então para oferecer-vos um quarto com duas boas camas e um divã extra. Têm direito a pequeno almoço, almoço e jantar, sempre servidos no restaurante. É expressamente proibido levar comida para os quartos e cozinhar nos quartos é motivo de expulsão. Os quartos não estão preparados para que se cozinhe neles. Claro que não, minha senhora, sei que não se vai pôr a cozinhar no quarto. Quero tão somente avisar que, para o bem de todos, não permitirei nenhum dano grave ao hotel. O vosso quarto é o 315. As empregadas limpam os quartos uma vez por semana e nesse dia trocam os lençóis e as toalhas. No princípio, quando só vos tinha sido destinado um piso, as empregadas limpavam os quartos diariamente, mas ninguém estava satisfeito. As pessoas não gostavam de ser incomodadas todos os dias, queriam estar à sua vontade nos quartos. E também era complicado para as empregadas. Os quartos estão mais cheios, as pobres coitadas quase não se podiam mexer lá dentro. Houve uma reunião geral e decidiu-se que as empregadas só limpam os quartos uma vez por semana, mas que nesse dia os quartos têm de estar livres. Portanto, no dia da limpeza, terão de vir cá para baixo ou dar uma volta para que as empregadas possam limpar os quartos como deve ser. Claro que serão informados previamente. Numa emergência, podem usar o aspirador, é só pedirem na recepção. Quanto ao resto da roupa, as peças pequenas podem ser lavadas na casa de banho, mas as maiores têm de ser na lavandaria. Já foi pedido outro tanque. As máquinas de lavar são do uso exclusivo do hotel. O mais importante é reterem que as regras são para vos protegerem. O desrespeito das regras complica, acima de tudo, a vossa vida. Por favor, não esqueçam que é proibido levar comida para os quartos e nem pensar cozinhar nos quartos nem em qualquer sítio do hotel. Com certeza que não, minha senhora, não se aborreça. Insisto nisto porque já aconteceu e não pode tornar a acontecer num hotel de 5 estrelas, não se pode permitir isso. Não vos tome mais tempo. Não sei se tem alguma pergunta a fazer. Quanto ao que me pergunta, não há previsão. Ficam instalados o tempo que for preciso. Tenho a certeza de que em breve todos arranjarão uma solução. Não lhe sei dizer, minha senhora, isso depende mais de vocês ou de outras pessoas do que de mim. Mas uma coisa posso garantir-vos: ninguém vos põe na rua sem mais nem menos. Aqui tem a chave do vosso quarto, há uma cópia, mas é preferível que fique na recepção. Têm-se perdido muitas chaves. Vou pedir ao Sr. Teixeira que vos leve ao elevador e que o porteiro vos ajude com as malas. Qualquer informação de que precisem é só ligar para a recepção. Estamos ao vosso dispor. O telefone para a recepção é gratuito. Podem ligar as vezes que quiserem e esclarecer todas as dúvidas que tiverem. Só pagam as chamadas para fora. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Chegaram sãos e salvos, e isso é o mais importante. Vai correr tudo bem. Tudo parecerá melhor depois de uma boa noite de sono. Quando cansaço, fala por nós, diz sempre asneiras. Tive muito gosto em conhecê-los. Desejo-vos mais uma vez uma boa estada.